Esse é o podcast Pixel Lunar. Meu nome é Felipe e eu tô aqui com o Raj. Fala, meu nobre. Hoje a gente vai falar sobre os últimos episódios do Made in Abyss, que vão ser dos episódios 7 ao 13. E eu já queria começar falando aqui. Antes de começar a descrever os episódios, eu quero dar umas impressões. É que eu não gostou disso. Então, é exatamente isso que eu vou falar. Eu tava ouvindo na hora de editar o podcast anterior, eu percebi que a gente demora muito pra começar a chegar nas opiniões. E tava ficando chato. Demora uns 8 minutos, então... Por isso eu vou tentar dar umas impressões antes de começar a descrição e no meio das descrições. E não deixar só pro meio ou só pro final. Então, você já sabe que eu não gostei. E esses últimos episódios, eu continuei não gostando. Tipo, esses episódios, ele consertou coisas que eu tinha reclamado. Tipo, esse negócio de não acontecer nada, aqui até acontece. Eu acho que tem alguns episódios que ainda não acontece porra nenhuma, mas tem coisas que acontecem. Principalmente, a gente vai falar que no episódio 7 mesmo já acontece algumas coisas. Eu falei? Daí no 9 também, e o último. Mas mesmo assim, eu continuei não gostando, porque... Eu até disse no outro podcast, tem mais coisas que eu não gosto em Made in Abyss, além da estrutura dele. Porque esse anime, ele... isso vai soar meio estranho, talvez isso fique mais claro que eu tô tentando dizer no meio do podcast. Mas esse anime, ele é a concretização do desejo de apontar o dedo na cara das pessoas que são teoricamente inocentes e dizer, você só é assim porque você não sofreu o que eu sofri. A história do Made in Abyss, ele é basicamente uma jornada brutal, é só isso. Tipo, ele não quer dizer mais nada que isso, ele só quer colocar personagens crianças, personagens bem novos, em situações de tortura. E... é só uma aventura, te falei. Então, mas você pode fazer aventura de várias formas. Porra, é a história de aventura que mais tem por aí. Aventura na nossa vida, você pode relacionar várias coisas, tipo, uma aventura, por exemplo, é que não é bem aventura, mas você pode pensar mais ou menos dessa forma. O Persona, você joga ao longo de um ano e você se move, a história é sobre um personagem que se move pra uma nova cidade, todos os Personas são assim, não sei se todos, mas a partir do 3, o personagem se move pra uma cidade nova, começa a estudar num lugar novo, conhecer tudo novo, então funciona mais ou menos como uma aventura. Ou se você quiser ir pro lado mais da fantasia, tem, óbvio, Senhor dos Anéis... Sempre história de aventura fala sobre uma coisa da vida real, a sensação de você entrar em algo novo que vai durar por vários meses ou vários anos. Tipo, a escola, ou trabalho, ou casamento, várias coisas. E o Made in Abyss, ele parece ser uma aventura só sobre sofrimento mesmo. Ele não parece estar querendo, ele não está tentando fazer mais nada além disso. A não ser que tenha algum subtexto que eu não peguei. Pode ter acontecido, acontece bastante. Mas o que eu entendi é que ele é bem vazio de tanto de sentido quanto de conteúdo. E é por isso que, não é só por isso, mas essas são uma das coisas que eu não gosto do Made in Abyss. Anime sobre criança e adolescente sendo mandado pra lutar contra criaturas perigosas não é novidade. Isso daí é bem comum, né? Mas tudo bem, não é um defeito. Eu sinto muito que Made in Abyss tá querendo ser bem parecido com animes como Madoka e Evangelion. Que ele pega um clichê e tenta fazer ele de uma forma super sombria e violenta. Sim, provavelmente. Bom, eu não lembro muito bem como é feito no Madoka, eu teria que resistir. Mas no Evangelion, assim, comparando com o Evangelion... O Made in Abyss, ele é como se ele pegasse só a parte sombria e violenta. Sem a parte de, assim, do significado de... Quando eu falo significado, não tô falando, assim, de coisa super profunda, não. Só tô falando de coisas básicas mesmo. Sem tudo que faz o Evangelion ser bom. Mas quando você fala isso, você pensa no, nas coisas que vão acontecer posteriormente também? Porque, tipo, ainda tá sendo escrito mangá, até no mangá deve ter mais coisas. Uhum. Eu entendo. Inclusive, uma coisa que eu não gostei nos últimos episódios, eu vou falar mais isso depois, é que eles não conseguiram achar um ponto pra terminar a história. Parou no meio mesmo, tipo, não tem um fim. Não, com certeza. normalmente quando isso acontece, quando eles adaptam um mangá assim, normalmente eles pegam tipo uma saga, né? Tipo, o fim do anime acaba sendo no fim da saga, e daí você vê que vai continuar, mas a história que ele começou ali, acaba ali mesmo. E aqui eles não conseguiram achar um ponto pra terminar, eles acabaram terminando no meio do nada. Se bem que não, talvez não tenha. Então, talvez não tenha. No podcast anterior eu ficava falando que ele tava preparando coisas pra usar depois, mas ele meio que não usa quase nada do que ele preparou. Então ele não tava realmente preparando nada, ele só tava, sei lá. Tá preparando, mas a adaptação não aconteceu até onde essas coisas serão usadas. Mas será? Eu tava acreditando que ia ser assim, mas eu já não sei mais. E daí também é foda, né? Porque a gente tá falando do anime, e daí ficar falando sobre o que pode acontecer no mangá... Não tem que saber também se eles vão fazer outra adaptação. A questão é a seguinte: a gente sabe que a adaptação de uma coisa que está sendo feita, de um mangá, no caso, que ainda está sendo escrito, então é a questão de você saber que não vai ter um final, cara. Sim, sim, eu sei. Mas daí eles tinham duas opções: ou eles criavam um final, ou eles faziam do jeito que eles fizeram aí. E eles escolheram deixar no meio, deixar sem final mesmo. Eu acho melhor dessa forma, que pelo que é feito, parece que demonstra que eles vão continuar a adaptação se tiver mais mangá, né? Não sei, pelo pouco que eu soube, ele tá fazendo bastante sucesso, então eu acho que vai ter outra temporada, assim, talvez ano que vem. É. Bom, talvez esse ano mesmo. A questão é o quanto tem do mangá pra adaptar, porque da última vez que eu li sobre, ele tava em ato. Por saber que estava em ato, eu nem comecei a ler o mangá. Ah, eu não sabia disso. Bom, eu dei uma olhada. O anime vai até o capítulo 26, mais ou menos, do mangá. E o mangá tem 40 e poucos episódios. É, eu imagino que quando eles puderem, eles vão fazer outra temporada. Porque, pelo que eu sei, esse anime, ele deu certo. Ele foi um sucesso. Não sei, eu acho o Made in Abyss, ele é muito violência gratuita. Mas eu vou começar a descrever os episódios aqui. Eu não acho totalmente gratuita, porque o pessoal já dizia desde antes que o Dentro do Abismo era um inferno. É, então, eu vou começar a descrever os episódios, daí a gente vai falar mais sobre isso depois. Só pra lembrar, no episódio 6, eles pararam lá na casa da mulher, no meio do abismo. E daí no último episódio, no episódio 6, ele... Acontece lá, a menina acha um monstro lá no meio, daí o monstro acaba não acontecendo nada com o monstro, e daí termina com a mulher falando que vai revelar o que, que é aquela caixa misteriosa que tem lá na casa dela. Sim. E daí aqui no episódio 7, ela revela o que é aquela caixa, que essa caixa, ela é uma relíquia que tem o potencial de reviver os mortos, que aquele monstro que ela tinha encontrado era um pedaço de carne que a mulher colocou na caixa e acabou tomando vida. É meio todo zoado. Sim, afinal era só um pedaço de carne, né? Ele não deve restaurar a coisa que é colocado lá. Eu até achei engraçado a piada dela colocar um pedaço de carne, mas... Eu acho que é muito, sei lá, meio forçado pra dizer que ela é má. Tem várias coisas nessa personagem que eu odeio nela. Tipo, ela é bem... Tipo assim, o autor usa todos esses clichês de personagem mal. Ela fica o tempo todo sorrindo com aquele sorriso bizarro, com os olhos que aparece só uma sombra no lugar dos olhos. E a voz dela também. É legal isso. Ah, é... Eu não... Ah, acho legal. Eu não sei se eu gosto disso. Chato pra caralho. Bom, e ela revela que a Riko tava morta quando a mãe dela entregou ela. E daí ela foi revivida por essa relíquia. Isso aí pra mim ficou meio aberto. Porque, tipo, ela fala que ela teve o bebê lá embaixo. Se subisse, né? Você viu que vai dar de ruim quando sobe. O pessoal sempre falou. Quando sobe dá ruim. Então, caixa... Pra poder subir. Uhum. Pra mim, eu não entendi como se ela estivesse morta quando foi colocada dentro da caixa. Uhum. É, assim, no final das contas, isso não importa tanto. Se o poder da caixa é reviver, então quer dizer que a menina morreu em algum ponto, mas acabou chegando viva lá em cima. Ou não. Ué, como não? Ela tá viva, porra. Mas ela não precisa necessariamente ter morrido. Ah, mas daí o que a caixa fez se o poder dela é reviver? Mas a caixa também protege o que tá dentro da maldição do abismo. Ah, eu não percebi isso. É, e daí, depois disso, depois de explicar, a mulher começa a atacar os dois, O Reg tenta lutar contra ela, mas ela desce a porrada no Reg e ele perde a consciência. E daí, depois que ele acorda, ela fala que ela tava testando os dois pra ver se eles teriam chance de sobreviver. Isso devia ter provado que não. Não, porque eles não precisam ser mais fortes que ela. Mas mesmo assim, eu acho muito zoado esse negócio de vou descer a porrada em vocês pra ver se vocês são bons mesmo. E daí, antes de sair da sala, ela dá a entender que vai abusar sexualmente daquela menininha empregada dela. Uhum. E cara, não se sabe se é um menininho ou não. Porque pode ser um menininho. Uhum. Cara, eu acho isso muito zoado. Tipo, eu acho muito, como eu falei, esse tipo de coisa eu acho muito juvenil. Esse negócio de ficar fazendo esse tipo de coisa, tipo, colocando na história. A parte de abusar do andrógeno eu não concordo. Tipo, é muito do nada, não serve pra nada, não mostra mais nada, não se fala sobre isso, é só pra mostrar como ela é má. Cara, eu acho isso muito, muito bobo, muito. É, como eu falei no outro podcast, eu acho esse tipo de coisa bem juvenil. Mas ela não é má. Ela não é uma vilã, mas o anime mostra como ela. Como se ela fosse uma pessoa má. Ela é bizarra. Eu não queria desse jeito, não. Ela é bizarra. Cara, diferente. Ela estupra a criança, ela bate em criança. Não se sabe se ela estupra a criança. Ah, mas ela abusa sexualmente da. Foi o que deu a entender não aqui. Não se sabe. Não se sabe. É triste, mas não se sabe. Foi o que o anime deu a entender. É triste. E daí ela revela também que no episódio anterior. Ela tinha falado que aquela carta não tinha sido escrita pela mãe da Rico. E daí aqui ela já diz que ela tava mentindo e que a carta foi sim, escrita pela mãe da Rico. E que então ela, a mãe da a Lisa, né, mãe da Rico, deve estar viva. Talvez eu não devesse pegar assim tanto nos detalhes pequenos, mas isso aqui também me encheu o saco. Porque pra que mentir uma coisa e daí no episódio seguinte já revelar a mentira. Ela tava testando essa questão aí que ela tava testando, que ela disse que a carta era mentira pra ver se a menina ainda ia querer descer, porque ainda tem esse teste da questão da caixa. Ela fala que tudo que revive na caixa quer descer no abismo. Uhum. Então a questão dela falar que era mentira era pra ver se a motivação da menina era descer porque queria ver a mãe, e sabendo que a mãe estava morta, ela não iria mais querer descer. Uhum. É, pode ser. Pode ser. E daí, depois que ela sai da sala, aparece um flashback mostrando o passado dela com a Lisa, que é a mãe da Rico. Uhum. Mostra que ela foi mentora da Lisa. E, assim, no podcast anterior eu ficava reclamando que não mostrava mais sobre os personagens. Você não conhecia nada sobre ninguém. E eu queria mais desse tipo de momento aqui. Porque aqui, apesar... Eu queria que ele tivesse feito isso um pouco antes, né? E mais vezes também. Com outros personagens. Uhum. E eu acho, inclusive, isso daí já é outra reclamação de um detalhe pequeno, mas eu também queria que esse flashback tivesse acontecido logo que no episódio anterior. Bom, aqui são só dois episódios, né? Porque quando você revela o passado de um personagem no final, e muitas histórias fazem isso, daí tudo que você sabe sobre aquele personagem até aquele ponto acabou sendo uma experiência bem vazia. E esse tipo de revelação tinha que acontecer bem no começo, quando você conhece o personagem, pra você se importar com ele, pra humanizar ele. Mas isso daqui já é uma reclamação bem, bem pequena. Não... Eu disse anteriormente, não é totalmente necessário saber sobre a mãe dela. Não, mas pra saber sobre a mulher, sobre a Ozen. Ah, tá. Porque esse flashback mostra sobre as duas, né? A Ozen e a mãe da menina. E daí, se você conhecesse melhor a Ozen antes, provavelmente ela ia ser um personagem mais legal. Mas se você conhecesse melhor a Ozen antes, você não saberia que ela não é maligna como ela parecia ser antes. Então, mas daí, isso daí é outro problema, porque eu acho que ela não deveria ser maligna do jeito que ela é. Mas o anime, ele quer tentar te passar que ela é maligna no começo. Justamente pra essa questão do teste e tal. Sim, aí eu acho que ele não... Imagina que você visse o flashback antes. Por que que você ia achar que aquela mulher legal que tava lá no flashback tava dando porrada nas crianças? É, então, daí ia ganhar outro significado. Você ia achar que... Não sei, se ia causar outro significado que eu não sei. Eu não saberia dizer como ia ficar. Mas isso é outra coisa, porque esse negócio dela ser maligna, eu acho que... Eu não gosto dessa decisão. Eu acho que se ele quisesse passar que ela é uma pessoa durona ou algo do tipo, ele poderia fazer de outra forma. Daí termina o episódio com a mulher levando as duas crianças pra sobreviver no meio do mato por 10 dias. Sim. Esqueci dessa parte. Igual Fullmetal Alchemist. Até, gente, já entra no episódio 8, eles sobrevivem os 10 dias, é claro. O que acontece em meio episódio, eu acho bem bonito, logo no começo do episódio 8, quando mostram uns bichos com umas luzes roxas, eu achei bem bonito. Eles sobrevivem, daí eles voltam, e essa outra crítica minha, porque eles voltam e não aprenderam nada, não muda nada. Pelo menos o anime não mostra, e... Eu acabei de comparar aqui com o Fullmetal Alchemist. Eu acho que o Fullmetal Alchemist faz isso bem, porque lá também acontece de uma mulher levar os dois moleques lá pro meio do mato, pra uma ilha, se não me engano, e deixar eles vários dias lá pra aprender algo que ela quer que eles aprendam. E daí quando ela volta lá, o anime mostra que eles aprenderam. Porque ela pergunta sobre o que eles aprenderam e eles falam lá que eles aprenderam sobre o conceito lá de troca equivalente, que é tão importante pra história do Fullmetal Alchemist. E aqui não, aqui eles vão pro meio do mato, passam meio episódio lá, daí voltam e continuam a vida. Mas eu acho que eles não foram pra lá pra aprender nada, ela só queria saber se eles iam conseguir viver. Eles não estavam lá pra aprender, só pra sobreviver mesmo. Porque ela não ia deixar eles descer se eles não sobrevivessem. Porque se eles não conseguiam sobreviver na floresta que é perto do topo, mais embaixo, eles não iam sobreviver com certeza. Talvez seja isso. Acho que, assim como momento de história, assim, ele não adiciona nada pra história. E nem pros personagens. Eu não sei, talvez ele pudesse fazer isso de outra forma. Não, mas acho que é por isso que é meio episódio. Pode mostrar aqui. É meio episódio. Pena de boa. Se eu não me engano, ele consegue. O cara consegue regular melhor o tiro dele nesse meio tempo. Eu não tenho certeza. É meio episódio de nada. Eu acho muito chato isso. É que nem arco de treinamento. Puta, tipo no Dragon Ball que tem aqueles episódios que aparece uma montagem dos personagens treinando, que não serve pra porra nenhuma, só pra mostrar que eles estão mais fortes, pra mostrar que eles vão conseguir enfrentar o vilão. Eu acho esse tipo de coisa muito chato. Não, eu gosto. Se não for enrolado, eu gosto. Como você falou, é só meio episódio, tranquilo, mostra eles lá. Eles estão sobrevivendo, e é isso que a gente tá vendo, isso tá sendo falado desde o começo, que é sobrevivendo essa ilha sem ferro aí. Sim, mas... Eu não gosto porque eu já tava achando o anime lento pra caralho, daí ele faz mais isso, que mais uma coisa que não acontece, assim, nada que mude a história, só pra fazer sentido, só pra ter uma lógica, então acaba sendo bem entediante pra mim. Daí, quando eles voltam, a Ozen dá uma picareta mágica pra eles, que era da mãe da Riko, que foi achado na quarta camada, uma relíquia. E daí ela diz pra não confiar em ninguém com o apito branco que eles encontrarem no meio da jornada, nas próximas camadas. E daí eles vão embora e partem em direção à próxima camada, que já a gente já entra no episódio 9. Nesse episódio não acontece quase nada. Acho que eu tinha falado antes que era no episódio 9 que acontecia alguma coisa, mas eu devo ter confundido. Porque nesse episódio eles ficam... É basicamente um conflito contra um bicho voador lá, uma arraia voadora. Eles descem contra os bichinhos lá, fogem da raia voadora, e daí no final a Riko, ela começa a ter alucinações, como eles falaram que acontece nessas partes do abismo. Ela começa a ter a alucinação de que ela voltou pra superfície e encontra a mãe dela, eu acho. E daí foi nesse episódio que eu percebi que a primeira metade é pra, além de introduzir os personagens, a primeira metade do anime. E a segunda metade é mostrando como o abismo é horrível. Mostrando as crianças vivendo os horrores do abismo. Nesse ponto eu já não tava gostando de mais nada. Tipo, tudo bem, eles vivem essas coisas horríveis, mas pra mim não funciona. Nada disso funciona. O episódio, acho que vai ser o episódio seguinte que a menina... Tem uma cena horrível da menina. Eu senti aflição, eu não sou uma pedra. Eu senti aflição porque é uma cena horrível. Mas, tipo, é bem diferente de quando você realmente se importa com o que tá acontecendo. É diferente, por exemplo, do Eclipse do Berserk. O Eclipse do Berserk, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. E não só porque é visualmente horrorizante. Eu fiquei muito mal porque no Berserk você conhece um pouco de cada um daqueles personagens. E daí os três principais, você conhece eles bem pra caralho. A Casca, o Guts e o Griffith, você conhece eles muito bem. E todo o resto do bando do Falcão você conhece só um pouco. Mas é o suficiente pra você se importar com eles. E pra você saber, assim, o nível da traição e de toda a merda que tá sendo feita ali. E eu acho que... Você não se importa com a Rita, é isso? Não, eu não me importo com ela. Nem com o reggae. Como é que você não se importa com o reggae, cara? E o Bob Marley? Como fica isso? Eu não me importo com o reggae aqui, com a Rico. E eu acho que... É por isso que eu falei lá no começo que eu acho toda a violência desse anime bem gratuita. Porque ele não tá querendo dizer nada. A violência acontece e nada muda. Os personagens não têm traumas. Tipo... Feijoada. É só a violência pela violência. Não, mas peraí. Nada acontece porque é mesmo. Eles estão lá e tá tudo na merda, ué. Então, mas eu acho isso um péssimo motivo. Você falar que as coisas horríveis acontecem porque coisas horríveis existem, você não tá querendo dizer nada. Mas não precisa querer dizer alguma coisa. Coisas ruins acontecem, coisas ruins acontecem. Não. Ó, no Berserk, que eu falei aqui, o Eclipse, coisas horríveis acontecem por algum motivo, sempre. Talvez no comecinho, naquela primeira saga lá do... Antes do flashback, talvez mas, não. Mas não precisa ter motivo pra tudo, velho. Mas não tem... Os caras estão descendo o abismo, eles encontram um monstro fudido e eles têm que subir um pouco e fudeu. Mas isso é uma história mal contada. Eu não acho, não. Porque quando você conta uma história, não importa se você tá querendo dar algum sentido, sempre você vai estar falando alguma coisa. É como, por exemplo, uma piada. Tem gente que acha que só por ser uma piada, ela não pode ser ofensiva, por exemplo. Mas eu acho isso ridículo, porque não importa se é uma piada, você tá falando algo, você tá comunicando algo. E mesma coisa com história. Não importa se você tá querendo ou não dizer algo, você vai estar querendo dizer algo. E no Made in Abyss, esse algo é só o prazer da violência. Por isso que eu acho uma história mal contada. Eu acho uma história bem vazia. E como eu já disse, né, bem juvenil. Eu não encaro dessa forma, não. Só porque tá sendo contada essa história aí dessa criança. Eu acredito que ele tá querendo exatamente dizer alguma coisa. Talvez. Sinceramente. Ele... As pessoas que estão descendo aí, talvez já tenha acontecido isso com outras pessoas. Com certeza, na verdade, já aconteceu isso com outras pessoas também. Aconteceu uma brutalidade que aconteceria em qualquer jornada que rolasse dentro desse mundo aí, dentro do abismo. Então, é por isso que eu falei que essa história é sobre querer dizer que a vida é difícil. Ó como a vida é horrível. É basicamente isso. E eu acho isso muito ruim. Eu acho isso bem... Não, a vida não é necessariamente horrível, porque eles estão descendo aí porque eles querem. Ele não era nem pra eles estarem aí, na real. Então, mas eles estão sofrendo todas as consequências. Porque foi a escolha deles descer. Então, mas é exatamente isso. E o que acontece lá embaixo é isso. E isso aí. Então, eu acho isso ruim. Eu acho isso mal feito, mal construído, porque... Você pode usar violência e brutalidade e tortura e aflição e tudo mais de uma forma bem feita. E eu acho que o Made in Abyss não usa essas coisas de uma forma bem feita. Ele usa só pelo choque. Mas é isso, eu não acho que ele tá aí pra chocar nada. É o que acontece embaixo, é isso, cara. Se aconteceu, o que acontece? Não, mas acontece porque o autor quer que aconteça. Você tem que entender que cada detalhezinho que acontece aqui saiu da cabeça de alguém. Foi decidido por alguém. Então, a cena que vai acontecer aqui no episódio 10... Que, ó, eu vou descrever aqui. No episódio 10, eles encontram um monstro que ataca os dois, e daí acaba acertando a mão da Rico. E daí o resto do episódio é ela sofrendo e quase morrendo, e é uma cena horrível. E tipo, sei lá, mais ou menos metade do episódio é mostrando ela sofrendo. Você querer me dizer que ele não tá querendo mostrar algo brutal? Tipo, não faz sentido, porque ele tá mostrando aqui com todos os detalhes. Ele tá fazendo a menina chorar sangue e babar já sangue. Já foi dito que quem desce naquela parte do abismo, quando sobe, sai sangue por todos os orifícios. Não, mas é assim porque ele quer que seja. porque o autor, o escritor, quer que seja. Sim, tudo bem, então, foi dadas as regras do abismo, eles desceram porque eles quiseram, não era nem pra eles estarem aí, e aconteceu o que poderia ter acontecido com qualquer um que desceu aí, principalmente com duas crianças que não estão preparadas pra descerem aí. Isso quer dizer, tipo, se você embarcar numa jornada, você vai sofrer as consequências, ou algo do tipo. Não, necessariamente. É por isso que eu tô falando que o anime é sobre mostrar como a vida é difícil e violenta e brutal. Porque... a vida é difícil, violenta e brutal se tu sair do primário, não passar por... um ensino médio, nem por a faculdade, e querer ser alguma coisa. Não vai ser porra nenhuma mesmo. A vida é difícil e brutal. Agora, se você faz todo o percurso, por exemplo, pela vida, faculdade ou caralho, estuda aí, você vai conseguir algo melhor. Muito provavelmente, não necessariamente. Esse cara saiu da escolinha onde eles estavam pegando barrinha de ouro na ponta do abismo pra descer pro final. Então, e eu acho que a história retrata esse tipo de... retrata violência e esse tipo de coisa de uma forma... muito mal feita. Eu não consigo entender isso que você quer dizer, porque pra mim tá acontecendo o que aconteceria normalmente com qualquer pessoa que desse abismo, principalmente pessoas que pularam todas as etapas de aprendizado do próprio abismo. Não, mas você tá entrando em outra coisa que é bem mais complexa, que é muito mais do que você querer algo grande sem fazer as coisas que vem antes. Tem muitas outras coisas que interferem nisso. A história não tá interessada em falar sobre esse assunto. Mas se ela tivesse, ela teria que mostrar muitas outras coisas. E ela obviamente não faz. O que eu entendo você falar, acontece o que acontece, porque o abismo é isso aí. Foi dito desde o começo. Sim, foi dito. Eu não tô entendendo o problema nisso. O problema é que ele usa as coisas de uma forma mal feita. Se você quer fazer violência, dê sentido pra violência. Não faça só pelo choque. Fazer só pelo choque é uma história mal escrita. Cara, eu não consigo entender o que você quer dizer, não. No Evangelion, por exemplo. O Evangelion é um anime bem violento. Você não viu, mas é um anime bem violento. E ele faz algo que até é parecido com Made in Abyss, por isso que eu comparei os dois, que é sobre você pegar uma história clichê, no caso do Evangelion é o clichê de robô gigante. História sobre adolescentes que recebem a responsabilidade de pilotar um robô gigante e lutar contra o vilão e proteger o Japão. E tenta fazer isso de uma forma super violenta e sombria. Evangelion é isso. E Made in Abyss é meio que parecido. Eu não sei se ele pega algum clichê do Japão, mas ele pega esse clichê de fantasia. Esse mundo bem... como eu até falei no episódio passado, ele parece um jogo, um RPG japonês do meio dos anos 2000. E tenta fazer da forma mais brutal que ele consegue. Mas no Evangelion... toda essa violência, ela ganha um sentido, porque ele tá mostrando o que acontece quando você coloca, quando você joga toda a responsabilidade de um país nas costas de adolescentes. É isso que ele tá querendo mostrar. Ele tá tentando mostrar como é uma responsabilidade absurda e como as crianças da época que ele foi escrito, os adolescentes da época, não sabem lidar com aquilo e como aquilo faz mal pra eles. Aqui no Made in Abyss... a não ser que eu não esteja entendendo, e é muito possível que eu não esteja entendendo, a violência é só pra causar aflição em quem tá assistindo ou lendo. Não existe nenhum significado, não existe nenhum sentido. Existe uma lógica, não tô falando que não existe lógica, porque, como você mesmo falou, ele fala desde o começo que o abismo é horrível, mas não, ele não cria sentido com a violência. Eu tô querendo dizer que nem tudo precisa necessariamente querer dizer algo. Mas toda a história é sobre... a lógica, se você... a lógica daí. Faz totalmente sentido o que tá acontecendo. Pra mim isso é mais do que o suficiente. Toda a história é sobre o mundo real. E quando você... não consegue comunicar direito algo sobre o mundo real, a tua história é mal escrita. Eu discordo. Violência pela violência é irresponsável, é juvenil. Não vou discordar disso que você tá falando, então não posso dizer totalmente, mas o que acontece no meio de abismo, pra mim, como eu falei, fazendo sentido pra mim já é o suficiente. Faz totalmente sentido com a história que tá sendo contada, com as regras que foram dadas nesse mundo. Pra mim é mais suficiente. Sei. Se eu fosse... eu não sei. Eu não sei como explicar a utilidade de histórias. Porque aí já envolve você entrar em história, né, da vida real, tipo, você falar sobre qual era a função das mitologias, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, infelizmente, eu vou ficar devendo nessa e não vou conseguir explicar qual é a função de uma história, de você inventar uma história. Mas isso vai ficar muito, muito superficial da minha parte, mas pra mim, história precisa ter uma função. porque toda história quer dizer algo. E é por isso que eu não gosto de coisa vazia. Você pode colocar sentido em história divertida, que nem o anime que eu falei pra você assistir, assim, independente de você estar gostando ou não, o Mazinger Z. Ele tem um sentido. E ele é uma história pra molecada. Ele é uma história ridícula e divertida. Outras coisas como Naruto, até Dragon Ball, apesar de ser muito superficial. Mas pra mim, história precisa ter sentido. Aliás, pra mim, toda história tem sentido. E quando o autor sabe disso, aí é que acontecem as histórias mais interessantes. Tá, mas seguindo. No episódio 11, como eu disse, no episódio 10 a menina é acertada. Daí no final, parece uma menina meio coelho. Assim, parece... me lembrou um Moogle. Aí salva os dois. Que, aliás, isso daí é outra coisa que eu achei meio covarde. Quando aconteceu esse negócio do episódio 10, que ela foi acertada e passou metade do episódio agonizando, eu achei que ela ia morrer. E daí aparece aquele bicho lá, aquela menina, e salva os dois. Porra, você vai fazer um negócio... Você quer bater o pau na mesa? Bate o pau na mesa, porra. Você vai ficar voltando atrás do que você tá fazendo? Faz que nem uma doca lá que mata os personagens. Eu não ia gostar do anime por causa disso, mas eu ia, pelo menos, achar corajoso. Pra história, não tem nem como matar a menina agora. Ah, ela poderia simplesmente morrer com o veneno ali. E daí continuar a história. Não tinha muito o que continuar a história dela, né? Ah, daí sei lá. Aí que vem a parte do interessante, porque daí ia ter que continuar bem, uma história completamente diferente do que... É, mas ainda assim eu não acho necessário. Eu não acho necessário ela não morrer ali. Eu achei que ela ia morrer também. Não, enfim, não. Caralho, o que vai rolar? Mas, independente de ela não ter morrido, ainda é válido. Sim, eu não acho desnecessário. Eu só acho que... ele seria bem corajoso se ele matasse o protagonista naquele momento ali e continuasse sem o protagonista. Aí tá certo. Porque é isso que ele me deu a entender, mas aí ele voltou atrás e não. Não, seria de fato do caralho. Uhum. Então, daí no episódio 11 também não acontece quase nada. A menina coelho leva os dois pra casa dela lá, que fica no meio do abismo também. Daí lá ele... o Reg conhece um bicho que é tipo uma gosma gato bizarro. É um gato meio gosma. Sim. Nossa, eu acho um bicho muito, muito bizarro. E daí nesse episódio não acontece muita coisa. Eles conversam um pouco. Ela meio que dá a entender um pouco sobre a história dela. Mas isso vai ser contado no episódio que vai vir daqui a pouco. Mas nesse episódio eles descobrem que tem lugares no abismo que dá pra subir. Isso pro futuro provavelmente vai ser importante. Sim, porque eu imagino que em algum momento eles vão voltar pra superfície. Imagino que seja no final, né? Não, isso aí eu já acho que não. Porque nem é aquele lugar que dá pra subir. Talvez não seja tudo o que dê pra subir. Ah, eu acho que no final eles vão conseguir voltar de alguma forma. Alguma coisa mágica, alguma relíquia, alguma coisa eles... Eu acho que não, eu acho que no final eles ficam lá embaixo. Ah. Se pá, lá embaixo tem uma cidade com um ser super evoluído. Talvez. Eu acho que eles vão conseguir voltar de alguma forma. Talvez seja alguma forma que o anime não mostrou ainda, mas isso ele pode resolver facilmente. Ele pode criar uma explicação no meio dos próximos capítulos que o anime, essa primeira temporada, não adapta. É possível. Contanto que faça sentido, pra mim tá certo. Ah, não. Se tiver, com certeza ele vai dar uma explicação que você vai gostar. Porque esse anime, ele fez esse tipo de coisa muito bem. Ele sempre fala o que ele vai fazer. Tipo, não fala no sentido de... Ele dá as regras. Isso. Ele cria as regras que ele vai usar. Daí no episódio 12, começa com uma criança passando mal, assim, na superfície. Que eu acho que é alguma das crianças que aparece no primeiro episódio, mas eu não lembro dela. Deixa eu dar uma olhada. Tem essa criança tendo febre, mostra os personagens conversando e tal, falando que deve estar acontecendo alguma coisa, deve ser relacionado ao abismo, mas eles não sabem direito o que que é. É esse menino do começo mesmo. Eu imagino que isso vai ter mais sentido nos próximos episódios que o anime não adaptou. Porque tem bem cara de algo que ele tá preparando pra depois. Daí já volta pro abismo e mostra o Reg e a Moogle lá conversando sobre como o abismo funciona. Ele dá mais informações nesse ponto. Daí no final do episódio, depois de toda a conversa, a menina pede pro moleque matar aquela gosma. Que ela explica, eu não sei se é aqui que ela explica, mas... isso vai ser mostrado aqui no episódio 13, que essa gosma, esse bicho gosma, era uma amiga dela, que se transformou naquela coisa. E daí no episódio 13 aqui, mostra que é o último episódio, e é um episódio de 45 minutos, Ó, pra você ver como eu sou dedicado, eu não lembro se foi algum desses aqui ou dos episódios anteriores, mas na semana passada, no dia 14, foi meu aniversário. E no dia do meu aniversário... Foi seu aniversário? Sim. Olha aí, cara, mesmo dia que saiu o... E daí, no dia do meu aniversário, eu tava assistindo o Made in Abyss só pra gravar esse podcast. Pra você ver como eu sou dedicado. Poderia tá usando drogas e transando com prostitutas, mas não, eu tava em casa assistindo o Made in Abyss. Poderia, né? Tá certo. Foi melhor que você fez pra sua vida, na verdade, então. Se essa era outra possibilidade, acho então que eu te salvei de algo. Mas enfim, voltando aqui ao episódio. E daí ele conta a história das duas meninas, da menina meio coelho e da gosma lá. E é um flashback, né? A primeira metade, pelo menos, é um flashback. Mostra que as duas eram duas crianças, e daí duas crianças, pelo que eu entendi, pobres e órfãs. Eu não sei se eu entendi direito. É, entendi dessa forma também. E daí apareceu alguns adultos que pegavam essas crianças pra fazer experimento. E mandaram essas duas e mais várias outras crianças pro fundo do abismo e fizeram experimentos com elas lá. E daí a Nanate, que é a menina coelho, se transformou. Ela era uma menina normal e daí virou meio coelho. E a amiga dela virou aquele bicho bizarro e ficou imortal. E daí a Nanate pega esse bicho coelho e consegue fugir de lá. Ela acha esse lugar que eles estão agora, no presente, e começa a viver sozinha ali, cuidando da amiga. Daí, depois disso, os dois se preparam pra fazer o que ela tinha pedido no episódio anterior, que é matar a amiga. Porque ela revela que... Ah, basicamente, ela quer provocar eutanásia. Ela quer matar a amiga que tá em estado vegetativo. Porque esse bicho bizarro... É como se a amiga dela não tivesse mais consciência, exatamente, mas meio que sentisse o mundo. É tipo uma pessoa que tá em estado vegetativo mesmo. Sim. Ela não consegue fazer nada... Mal consegue pensar, mas ela tá viva. E como o Reg tem esse canhão no braço dele, ele poderia, talvez, conseguir matar ela. E daí uma cena bem pesada, ele realmente atira nela e mata. Daí depois disso eles vão pra um laguinho lá e vivem felizes para sempre. Daí o anime acaba aí. Feliz pra caralho. Tem uma cena de um cara que... Um dos caras que fez experimentos, né, nelas, vendo que, de alguma forma, ele soube que ela morreu. Era pra ser imortal, então ele ficou interessado em ir atrás da Nanate. É, e esses últimos segundos, esses, sei lá, últimos 2 minutos do episódio, ele meio que mostra um pouco do que vai vir na próxima temporada. Pelo menos ele dá a entender. Você nunca vai saber, porque você não vai assistir. Olha aí que coisa. Provavelmente não. Mas, não sei, né? Nunca se sabe. Porque vai que a gente grava um podcast sobre a próxima temporada. Daí eu assisto. É, e o anime acaba aí. E tipo, como eu falei já várias vezes, eu não gostei desse anime. Eu achei ele bem juvenil. Eu não gostei de como ele trata os personagens. Eu acho totalmente gratuito. Eu acho que ele não usa bem a violência. Eu acho que o ritmo é péssimo. A forma como ele constrói a história. Como eu falei, eu fiquei reclamando no episódio anterior. Ele não faz nada. Daí aqui nesses episódios que a gente falou hoje, ele até faz algumas coisas. Mas ainda assim não é o suficiente pra gostar dele. Tem várias outras coisas que eu não gosto. É, e eu queria muito que você fosse melhor em comunicar as coisas que você gosta. Porque eu queria muito entender por que tem tanta gente gostando tanto desse anime. Ah, cara, esse gosto morrendo de trás, cara, você não tem nem o que dizer. Não, tudo bem. É, tudo bem você gostar e eu não. O negócio é que eu queria entender por quê. Eu queria entender como. Eu queria muito entender como. É, não como, né? Mas entender o motivo. O que faz as pessoas gostarem tanto desse anime. Porque eu não consigo enxergar. Tem aquelas coisas que a gente não gosta, mas você entende por que tanta gente gosta. E o Made in Abyss é algo que eu não consigo entender. Ah, cara. Você quer procurar que tudo... Tem que fazer sentido e tem que dizer algo, tem que falar sobre algo que acontece no mundo. Não necessariamente. Eu achei por isso que você não gosta. Ele tem um mundo legal, com regras legais, que ele segue de uma forma que faz sentido e é suficiente para mim. É simples desse jeito. Você tá assistindo, ou pelo menos deveria estar assistindo, Mazinger Z. Você falou que você não gostou do primeiro episódio. Não, eu disse que o primeiro episódio é uma loucura inacreditável. Não, você falou que é uma bosta, ou uma merda. Ok, talvez eu me expressado um pouco mal. Porque ele é, o primeiro episódio é uma bagunça fodida. Realmente não dá pra entender nada. É muito louco, velho. Tipo, aparecem uns personagens nada a ver, e eles dão risada, e eles falam coisas, eles não falam coisa que eu não faço ideia do que seja, tá ligado? Aham. Então, o primeiro episódio, ele é tipo um sonho. Bom, vamos guardar isso pro podcast. Mas o primeiro episódio, ele nem tem uma lógica. O episódio aparece num momento, numa parte. Daí na cena seguinte, ele tá em outra parte, fazendo outra coisa. É, realmente, ele não tem uma lógica. Mas, conforme você vai assistindo, você vai entender que... Nesse episódio, ele mostra todos os personagens que aparecem no anime. Ele mostra um pouquinho da história de... Não. Que acontece no anime inteiro. É muito estranho isso. Eu não entendo por que eles fizeram isso. Isso eu percebi. Por isso que eu achei meio ruim. Porque, porra... Não tô entendendo nada, então, desse... Uhum. Mas tá acontecendo segundo, tudo e ao mesmo tempo. Fica normal. Tá acontecendo tudo e ao mesmo tempo não tá acontecendo nada. Uhum. É, então, e é bem possível. Eu trouxe o Mazinger Z porque eu acho bem possível que você não goste de Mazinger Z. E eu tô falando isso porque você disse que. Eu tenho quase certeza que eu não vou gostar muito dele. Você falou que você. Pra você basta ter uma lógica, um mundo maneiro. E alguma outra coisa que eu não lembro. Fazer sentido. Fazer sentido. É lógico. É a questão da lógica mesmo. Então, Mazinger Z tem essas duas coisas. Ele faz sentido e tem um mundo maneiro. E mesmo assim, eu acho que você... Ah, mas será que eu vou achar maneiro? Essa que é a questão. Então, mas o que eu tô querendo trazer aqui é que eu acho que tem mais coisas que fazem você gostar ou não de algo. Só que são coisas que você não consegue perceber. Ah, com certeza. Isso aí não tem dúvida. E é por isso que eu falo que eu queria muito que alguém conseguisse se comunicar bem pra me dizer o que faz Made in Abyss ser tão bom pra tantas pessoas. Porque, tipo, eu sei o porquê eu não gosto, mas eu não sei porquê que as pessoas gostam. E, tipo, eu não tô falando que elas estão erradas por gostar. Eu só queria entender o que faz elas gostarem. É, e tipo, eu até pensei que poderia ser a idade, mas com certeza não é. Porque eu pensei que poderia ser a idade, porque quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, eu assisti um anime chamado School Days. Você conhece? Eu ouvi falar, nunca assisti. Então, o School Days, é spoiler aí, pra quem estiver ouvindo. Pra você não importa, porque você não vai nunca ver esse anime. E se você ver, você não vai gostar. Ele... Ó, oh, você achou que eu ia gostar de Mulholland Drive e não ia gostar de moda. Você não sabe o que é que eu gosto. Ah, mas desse eu tenho certeza que você não ia gostar. Ó, o School Days, ele é um anime bem clichê de harém e comédia romântica. Com harém, é maravilhoso, quero assistir agora. Mas ele é comédia romântica. Aí não quero mais não. A história, pelo que eu lembro, eu só assisti uma vez, isso foi há literalmente 10 anos atrás, ou talvez mais, talvez 11 ou 12 anos atrás. A história é sobre um moleque que, assim, bem clichê, né? É sobre um moleque que é apaixonado por uma menina da sala dele, mas ele é muito tímido e não consegue falar direito com ela. Daí ele tem uma amiga, que deve ser amiga de infância, né? Já que é pra ser clichê. Não, perdão. Eu coloquei esse School Days aqui no Google, coloquei imagens e isso é um hentai? Ele é baseado numa visual novel, e a visual novel tem bastante cena de sexo, que eles tiraram do anime. No anime eles colocaram... que eles tiraram do anime? Não, é o que o Google Imagens tá me dizendo. Então, é porque a visual novel, ela é bem feita. Assim, é bem feita pra visual novel, né? Então as cenas são animadas, então talvez você esteja vendo alguma cena animada do hentai, do visual novel. Não, você acabou de me dizer com o hentai, continue. Então, porque tem cena de sexo, é bem comum em visual novel. Mas o anime, ele não tem cena de sexo. Assim, ele tem o... Eu vou falar isso... Esse anime parece bom. Então, o anime, ele é como eu disse, ele é sobre um moleque que tá apaixonado pela menina da sala dele, mas ele não consegue falar com ela. E daí a amiga dele começa a ajudar ele a saber... Bom, eu não lembro direito, mas ela começa a ajudar ele pra ele conseguir falar com a menina lá, que é a menina bonitinha da sala. Até que um momento ele consegue, e daí os dois até começam a namorar. Só que daí, eu não lembro em que ponto, ele começa a pegar todas as meninas da sala dele, mesmo namorando essa outra. Que ele era apaixonado. Cara, mas cara. E ele come, e tipo assim, não é só dar beijo, ele começa a comer todas elas. Inclusive essa amiga de que ajudou ele. Daí no último episódio, e é por isso que eu tô falando sobre esse anime, no último episódio, essa namorada tá puta com ele, porque ela sabe que ele tá traindo ela. Essa amiga fala que ela tá grávida, que ela engravidou dele. E daí os três, esses três, ele, a amiga e a namorada estão no apartamento de um deles, ou a casa. E daí essa namorada, ela ficou obcecada por ele e os três começam a brigar. E daí essa menina, a namorada, pega uma faca e mata os dois. Ela abre a barriga da outra menina pra ver se ela tava grávida mesmo. E vê que ela não tava grávida. Ela corta a cabeça do moleque, que era o protagonista. E o anime termina com ela num navio abraçado com a cabeça dele, falando que eles vão viver pra sempre. Caralho, eu quero assistir isso agora. Então, isso me chocou pra caralho na época. Eu fiquei muito horrorizado. Mas isso me afetou tanto, eu lembro bem. Naquele dia eu não conseguia dormir de tão mal que eu fiquei. Eu tô falando disso porque se eu tivesse uns 14 anos, eu ia adorar Made in Abyss. Principalmente por causa do final. Eu ia adorar ver... né, eu ia ficar horrorizado com a Riko sofrendo. Eu ia ficar horrorizado com o final. Eu ia ficar muito triste com o Reg matando lá o bicho Gosma. E por causa disso eu ia gostar pra caralho de Made in Abyss. Mas hoje em dia, eu já tô com 25 anos. Esse tipo de coisa não me surpreende mais. E se eu assistir School Days hoje, eu tenho certeza que eu vou achar uma merda. Então, é por isso que eu falei que eu pensei que poderia ser a idade das pessoas, mas... eu acho que não, deve ser outra coisa que eu não tô conseguindo perceber aqui, que tá fazendo tanta gente gostar de Made in Abyss. Por que você acha que você ia gostar muito se você tivesse 14 anos? Pô, acabei de falar, eu ia ficar muito chocado com a Riko sofrendo, eu ia ficar bem triste com o Reg matando o bicho Gosma. Assim como eu fiquei horrorizado com o final do School Days. E como eu sempre fui estranho... Não. É que fica achando, porque, tipo, eu não fiquei assim quando eu tava assistindo. Eu não tô falando que você ficou... Eu não tô gostando, eu não gostei porque invocou esses sentimentos, por exemplo. Ah, sim, tudo bem, eu tô falando que eu ia ver dessa forma. Se eu fosse mais novo, eu ia adorar Made in Abyss. Mas hoje em dia, pra mim, esses choques, eles não são... Esses momentos dramáticos, assim, não são mais novidades. School Days funcionou pra mim. Tanto é que eu lembro que eu adorava School Days. Tipo, como eu sempre fui estranho, por ter ficado tão chocado com o final de School Days, eu passei a adorar ele. Então, provavelmente, a mesma coisa aconteceria com o Made in Abyss. Mas, não deve ser isso que tá fazendo as pessoas gostarem de Made in Abyss. E eu tô muito curioso. Se algum dia algum ouvinte, se algum dia a gente tiver algum ouvinte que goste de Made in Abyss... Eu quero que ele explique pra mim. Se algum dia alguma pessoa mais inteligente do que eu conhecer o Luiz e que gosta de Made in Abyss, comunique-se. Mas e aí, dê suas impressões finais. O que você acha do Made in Abyss? Eu acho que tudo você falou, só que o contrário. É o que eu falei, cara. Eu acho que ele tem um mundo muito legal. Ele dá as regras certinho e ele segue essas regras. E a jornada do pessoal eu acho bem maneiro. É simplesmente isso. Não precisa querer me dizer nada, só gosto do que tá acontecendo ali. Uhum. Porque faz sentido e é só isso mesmo. Faz sentido, muito legal. Eu quero ver como foi que eu falei no primeiro podcast. Eu quero ver o que é que tem dentro do abismo. Só por estar vendo o que tem dentro do abismo, aquele lugar que o autor criou, é muito maneiro.